pensei, eu chorei quando estava buscando poder. Jesus disse, meu servo, não tema, porque os teus problemas eu vou resolver. Eu estava tão triste, com a minha esperança caída. Jesus disse, eu sou Alfa e o Ômega, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu andei sem Jesus em minha vida, não achei pra minha vida uma saída. Eu andei tão perdido e sem guarida, mas agora eu sei que tenho Jesus em minha vida. Mas agora eu sei que tenho Jesus em minha vida. Hoje cedo eu sorri quando ouvi Jesus Cristo dizer: você agora anda comigo, de todos os perigos eu vou te defender. Jesus falou pra mim, tu agora não deves temer. Vai e pregue pra toda esta gente, que em breve eu virei para buscar os crentes. Eu andei sem Jesus em minha vida, não achei pra minha vida uma saída. Eu andei tão perdido e sem guarida, agora eu sei que tenho Jesus em minha vida. Mas agora eu sei que tenho Jesus em minha vida.